boquinha, hein? É tua. E esse narizinho, meu amor? É teu. De que essa orelhinha? É tua. E esse pescocinho cheirosinho? É teu. De quem essa perninha, meu amor? É tua. E esse joelhinho tão redondinho? Essa barriguinha gordinha, de quem é? Diz agora. É tua. E aquela coisinha? O gato comeu. Se, é só minha. Se, é só meu. Se, é só minha. É só...